Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e eu moro na terceira pedra a partir do sol. Aqui é o Caio Gomes e, Azaghal, você sabe se alguém já tocou a superfície de Uranus? Não, caraca. Nossa. Não. Salve, galera, aqui é o Cardoso e só pra acabar com essa piadinha, agora o nome do planeta é o Rector. Caraca, o pior que o outro. Salve, salve, pessoal, aqui é o Sérgio Sacani e eu tenho saudade quando Plutão era considerado um planeta. Aqui, Azaghal, eu estou preocupadíssimo. Por quê? Tá bom. Porque o Blue Hand tinha que participar da gravação desse programa e a gente não achou ele. A gente não achou o Blue Hand, exatamente. Não conseguimos contactar o Blue Hand, estamos correndo perigo. Muito bem, nerds, estamos aqui. Mais um Nerdcast Científico. Dessa vez, vamos para a astronomia, porque vamos explorar o Sistema Solar, cara. Vamos entender um pouquinho, um pupurri de planetas, luas e cometas, entender como é que funciona a nossa vizinhança. E isso a gente está tranquilo. A gente tá pagando o condomínio todo, não tem ninguém pra... pra dividir condomínio com a gente, cara, infelizmente. Certo? Vamos para esse Nerdcast Científico depois do e-mail. Canelada. Canelada. 1, 2, 3, 4. Vamos para mais um semana de mesa e canelada do Nerdcast. É. Azaghal, essa semana vamos lembrar aos jovens motoristas. Olha só. Que o pessoal da Porto Seguro tem um programa de desconto para você, jovem, entre 18 e 24 anos, que mora na Grande São Paulo, região metropolitana de São Paulo. Você já pode contratar a Porto Seguro com 30% de desconto simplesmente por entrar nesse perfil. Você fala assim: eu sou um jovem entre 18 e 24 anos e moro na Grande São Paulo. E aí o que acontece? Eles têm um programa de descontos para beneficiar os bons motoristas. Olha aí, muito bom, cara. Isso é um serviço social. Dar benefícios para quem dirige bem, isso aí, muito bom. Como é que funciona? Eles vão ter o medidor no seu carro, que vai premiar você por dirigir pouco de madrugada e muito abaixo de 90 km por hora. Ou seja... Muito abaixo? Não. Dirigir a 10 km por hora. Não, quero dizer o seguinte. Só pode manobrar o carro. Se você estiver dirigindo abaixo de 90 km por hora. Se você não ultrapassar 90 km por hora. Exato. Enquanto você estiver dirigindo abaixo de 90 km por hora, você está pontuando. Enquanto você estiver dirigindo não de madrugada, você está pontuando, entendeu? Isso que eles querem dizer. Além disso, você tem um aplicativo no celular que você pode baixar para você acompanhar a sua pontuação, para você ver como é que a parada está funcionando. Além disso, você pode consultar o seu perfil para ver a sua pontuação também via web ou Facebook, além do aplicativo. E isso vai somando pontos para te dar desconto na renovação do seguro, que pode chegar até 30%, cara. Muito bom. Muito bom mesmo. Lembrando que se o seu pai também dirige e também tem o seguro da Porto Seguro, ele também vai se beneficiar dos mesmos benefícios que você. Ou seja, ter um filho bom motorista é bom para você. Olha aí, garoto. Lembrando, Nerd, que a Porto Seguro também dá um monte de benefícios, outros benefícios, que é o motorista da vez, desconto de estacionamento, helpdesk, centro automotivo, assistente 24 horas, carro extra, cursos, etc. Tudo isso vale para todo mundo do Brasil inteiro. Então, não deixe de conhecer o Porto Seguro Auto Jovem, que é excelente seguro para você que tá começando a dirigir agora e já começar pagando menos no seguro do teu carro, certo? Excelente. E, Azaghal, nós continuamos ausentes. Jovem Nerd, babaca como é, viajou para fazer enxoval. Não, babaca, babaca. Eu tô economizando, rapá. Tu sabe quanto é que fazer um enxoval de bebê no Brasil? É uma loucura, que inacreditável, cara. E eu estou no velho continente. Olha aí. Eu estou vivendo. Eu tô gravando isso com antecedência, mas eu já consigo sentir o frio nesse calor que tá fazendo agora. Nossa, eu tenho certeza que eu estou aproveitando muito. Ah, olha aí, eu sou babaca, puta que pariu. Mas eu não tô comprando nada. Tá ótimo. Eu vou comprar um presente pra um fã. Ah, é? Pra um fã? É, um presente, e vou sortear ele de alguma forma. Olha aí, que bonito. Só um, olha aí. Ué, mas você quer que eu compre... Não, você quer ver um presente. Nego não me deu 10 centavos e eu vou dar um presente pra 108 milhões de pessoas. Não vou, né? O muito bom, gente. Não teremos leitura de e-mails nesse programa. Sim. Nós sabemos que uma parcela do nosso ouvinte sofre com isso. Eu sei. Ficam a gente até falou, porra, será que a gente... Há um tempo atrás, alguns anos atrás, a gente até ficou nessa. E se a gente tirar a leitura de e-mails? Não. E foi uma revolta, caído, maluco. Caiu, porra. Se você não gosta da leitura de e-mails, aguenta. E se você gosta, aguenta também. Porque ela já vai voltar. E o Jovem Nerd, como um todo, não parou. É a verdade. Máquina continua azeitada. Todos bom. Os Nerd Office, Nerd Players, Nerdcasts e os programas da Amazing Pixel, Dora de Miolo, Nerdologia, estão rodando? Muito bom. Então, você aproveite e semana que vem já tem leitura de mil de novo. Aí, a não ser que a gente não volte, aí não tem. Talvez eu não volte. Mas se não voltar, a gente tem internet lá e a gente pode gravar lá. Tá bom. Então vai ter, de qualquer maneira. Eu voltando ou não, a gente faz leitura de mil. Valeu, galera. Lembro nitidamente como se fosse ontem. Na quinta série, o professor chega na nossa sala e fala assim, ó, aula de geografia, abra o livro no capítulo 5. Sei lá, aí eu abro o livro e eu vejo um esquema ilustrado do sistema solar. E eu falei, caraca, eu não sei, cara, eu adorei. Eu adorei como aprender sobre aquilo, planetas, luas, e falava sobre a Terra, sobre os planetas vizinhos. E aí, de repente, quando eu viro a página, vamos estudar mais, tum, os sedimentos de sei lá, Araucária. Sabe? Tipo, acabou, sabe? A grande frustração minha, cara, na escola, quando veio um assunto que eu adorava, que era astronomia. Foi apenas uma ou duas páginas do nosso livro de geografia. Eu fiquei muito frustrado na época. Eu sei bem como é isso. No meu colégio, eles deram Segunda Guerra Mundial em 3 dias, cara. Tá vendo? É basicamente isso, cara. E quanto tempo eles deram capitanias hereditárias? Ah, olha, eu ainda tô devendo dever de casa disso. Mas muito bem, vamos aqui explorar, vamos falar um pouquinho sobre todos os nossos planetas. Aliás, senhores, por favor, a escalação de planetas do Sistema Solar, por favor, em ordem. Olha, é facinho, Arthur Clarke já disse, o Sistema Solar é formado por Júpiter e uns caquinhos. Boa, muito boa a resposta. Vamos lá falar de Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão. Plutão você tira, senão você vai arrumar confusão com os astros. Pois é, cara. A gente vai chegar em Plutão, vamos chegar na polêmica de Plutão. Se não der tempo, a gente deixa pra lá, né? É, foda-se. Space. The final frontier. Muito bem, Mercúrio, o primeiro planeta do Sistema Solar. Vamos primeiro estabelecer as medidas em watts para as pessoas, ou é demais? Em o quê? UAS. Que é isso? Astronômicas. Unidade astronômica. Uma unidade astronômica é igual à distância do Sol para a Terra. Tá, quantos quilômetros dá isso? 4 bilhões e meio, mais ou menos. Então, okay. Então a gente mede as coisas em unidades de distância do Sol para a Terra, para você ver como nós somos importantes. Isso é um UA. Então Mercúrio está... Mercúrio mais próximo do Sol. UA, né? Deve ser. 0.39. É. 0.39 UAS. Excelente. E o ex? E o ex? O A é muito caído, parece o nome de doce de leite. O A? Doce de leite? What? Doces de leite, o A. É o mineiro que deu o nome. O A, ah, tomar no cu. Se fosse unidade astronômica internacional, seria como? Uai. O que você tomou antes da gravação? Já está estabelecido que nós não vamos ameaçar a próxima versão do Cosmos, né? Exatamente. Então, vamos lá, Mercúrio é um planeta que, se você olhar uma foto dele, você vai ver que ele parece muito com a Lua, com a nossa Lua, né? Ele não tem atmosfera, certo? Não. Mercúrio é tão pequenininho e tão próximo do Sol que já seria difícil dele manter uma atmosfera, e a proximidade do Sol fez com que qualquer tentativa de atmosfera já fosse expelida para longe do planeta, assim que ela tentava se formar. Você falou que é pequenininho, qual é o tamanho? É mais ou menos 38% do tamanho da Terra, né? Então, são 2.400 quilômetros de raio. Raio significa do centro até... Do centro até a superfície. Exatamente. Do centro até a superfície. Tem uma órbita de 87 dias, né, aproximadamente, ao redor do Sol. E aí, a parte mais interessante de Mercúrio, que Mercúrio realmente não tem muito o que falar, é uma pedra, maluco. Uma pedra que tá perto demais do Sol e tá queimada. Mas ele influencia alguma coisa no nosso planeta? Olha, só no seu ascendente. Space. The final frontier. Mas embora Mercúrio seja uma pedrinha pequena, sim, é interessante falar que até 2011 só uma sonda tinha visitado Mercúrio, que era a Mariner 10, e hoje a gente tem, desde 2011, uma sonda na órbita de Mercúrio chamada Messenger, que manda imagens. Ela já mapeou 99% da superfície do planeta no que eles chamam de alta resolução, né? Uma resolução de 200 metros por pixel. Tem Google Street View em Mercúrio? Olha aí. Um Google Maps aí de Mercúrio, e ela descobriu várias coisas interessantes que até então ninguém sabia. Uma delas é que existem umas, o pessoal chama de hollow em inglês, né? Mas são umas cavidades que aparecem nas crateras por sublimação. Então era gelo que tinha, né? O material mais congelado, né? E esse material foi sublimado das crateras e ficaram os buracos e as marcas. Isso até 2011 ninguém fazia ideia. Todo mundo pensava, logicamente, que era um pedaço de pedra assim insignificante. O que derreteu, evaporou, etc. E deixou lá a projeção do espaço que ele ocupava nas crateras, é isso? Perfeito, deixou o buraco ali que ele ficava. Ele sublimou, né? Ele virou direto, né? De sublimação. Existe muita dúvida se Mercúrio foi geologicamente ativo ou não. E aí essa sonda tá lá fotografando o planeta direto, e os cientistas planetários aqui analisando estão chegando à conclusão que Mercúrio já teve alguma época que ele foi geologicamente ativo. Olha aí. E agora, o médio mais interessante, tem umas regiões em Mercúrio, no fundo de crateras, que não pegam sol de jeito nenhum, que eles descobriram gelo. Perfeito, isso aí. E descobriram gelo, e esse gelo conseguiram descobrir aqui da Terra por imagiamento feito com radar, porque esse gelo que fica escondido no fundo das crateras, ele tem uma assinatura característica no radar, e quando aponta os grandes radares aí, né, radiotelescópios, radares, para Mercúrio, eles conseguem identificar essas assinaturas. Mas isso é na parte escura, é isso, de Mercúrio. Na parte da virada pra trás, é isso. E são locais que nunca pega o sol. Exato. Então é legal a gente falar isso, porque é o mesmo efeito que a nossa Lua tem aqui, que a gente só vê uma cara da Lua, a gente não vê a outra parte, porque ela tem uma órbita, uma translação sincronizada com a rotação, no sentido em que você tem sempre a mesma face virada para o astro, quer dizer, pro objeto ao qual ele orbita, né? A Lua tá sempre com a mesma cara virada pra Terra, e Mercúrio está sempre com a mesma cara virada para o Sol, que é um efeito direto de maré, que a gente chama de efeito de maré. É difícil, eu já li essa porra no livro das imóveis sobre astronomia, e é difícil explicar assim em termos leigos, cara. Como é que funciona o efeito de maré, rapidamente? Vamos imaginar a Terra aqui. A Terra é um corpo muito grande, ela tem 6 mil quilômetros de raio, então ela está sofrendo a força gravitacional da Lua, por exemplo. Entre o ponto mais próximo da Lua e o mais distante da Lua, você tem 12 mil quilômetros de distância. Essa distância é tão grande que é possível perceber a diferença da gravidade entre um ponto e outro. Peraí, entre 12 mil quilômetros, entre o ponto da Lua, não, entre o ponto da Terra. Entre os dois pontos, o ponto mais perto da Lua e o mais longe da Lua, da Terra, eles têm 12 mil quilômetros separando eles. Certo. Então, a força de gravidade no ponto mais próximo, ela já é perceptivelmente maior do que do ponto mais longe. Uhum. Isso faz com que aquele ponto mais próximo seja puxado um pouco mais do que o ponto mais longe. Nossa. Então, isso vai fazendo com que existe uma tendência de abaular a superfície, ela vai ficar mais esticadinha naquela direção. Sim. Como a Terra é sólida, ela não é fácil isso acontecer, mas a gente percebe isso nas marés. A água, que é fluida, ela vai ficando então com uma ponta mais próxima para a Lua, que vai estar sendo puxada. Então, se você olha a água da Terra, ela não é circular, ela tem uma pontinha apontando para a Lua, que é essa e força de... uma pontinha apontando para o Sol também, que também puxa a maré. Exatamente. Então é isso que causa a maré, é essa diferença da força que acontece pela Terra já ser muito grande, então cada ponto sente uma gravidade diferente. Isso, só que você deixou muito bem claro, a gente só percebe na água porque ela é fluida, mas o efeito existe na Terra, na rocha também, né? Isso. Então, o que acontece com a Lua e com o Mercúrio perto do Sol? Esse efeito, ele é tão forte que com o tempo ela vai desacelerando a rotação até que ela sincronize, né? A parte mais próxima do Sol, no caso de Mercúrio, ela fica sempre virada pro Sol, porque ela tá sofrendo uma força gravitacional muito maior, e ela já foi desacelerada com o tempo. Então, é a mesma coisa. Mercúrio só tem uma cara virada pro Sol e uma cara virada pra trás, e a mesma coisa com a Lua em relação à Terra. Muito legal. E pra visualizar, é só você imaginar dois patinadores ou a menina girando em torno do cara, os dois se segurando pela mão. E aí você vê que ela tá sempre, ela fica sempre de frente pro cara, só que ela também tá girando, só que ela tá girando em torno do cara, então você tem a impressão de que eles estão parados. Oi, cara, o carro Cardoso tem... É o melhor... Cara, você é o novo Carl Sagan, cara. Você sabe trazer o assunto para a pessoa comum. Excelente comparação com você. Space. The final frontier. Vênus, o segundo planeta, que era considerado lindo, ganhou o nome Vênus, né? Porque as pessoas achavam que era tão belo quanto a deusa mitológica, etc. Era azul, foi por muito tempo considerado um planeta irmão da Terra, né? Portanto, os astrônomos que observavam o céu ainda com seus telescópios pequenos, por assim dizer, e não podiam entender o que existia por trás da atmosfera de Vênus. Como é que é essa história de Vênus? Primeiro, Vênus é um planeta que sempre chamou muita atenção daqui da Terra, porque ele é tão brilhante que antigamente Sim. ele era chamado de estrela d'alva. As pessoas realmente achavam que ele era uma estrela, não um planeta. Porque se você for ver Vênus nascendo no horizonte, ele chama muita atenção, é muito brilhante. E lembrando que como Vênus está antes da Terra, né? A gente só consegue vê-lo no crepúsculo ou no amanhecer, né? Porque quando ele está de noite, a gente está virado para trás. Se Vênus está lá na frente, é impossível da gente ver. Então só quando o Sol está nascendo ou se pondo que a gente consegue ver. E é legal porque chama atenção porque quando Vênus está visível, né? Se Vênus estiver do outro lado do Sol, na órbita, a gente não vai conseguir ver durante um período. Mas se a gente estiver perto de Vênus e estiver visível, você vai notar que é a estrela mais brilhante desse horário, cara. Ele é a primeira estrela que aparece, né? Quer dizer, não é estrela, mas no céu, o primeiro ponto luminoso que aparece e bem forte é sempre Vênus. Ou seja, Vênus só aparece perto de filme ruim. Nossa senhora. Tanto Vênus como Mercúrio só aparecem ou no finalzinho do dia, né? Isso. Ou no comecinho da manhã. E agora, no começo aí de 2014, foi interessante, tem várias fotos foram difundidas aí pela internet afora, que Vênus estava na fase, porque Vênus tem fase, né? Então você consegue, observando ele pelo telescópio, até mesmo por um binóculo, você vê Vênus na fase crescente, Vênus na fase minguante, igual a Lua. Legal. Mercúrio tem isso também, mas como Mercúrio está mais distante, a gente não consegue distinguir com pequenos instrumentos. E Vênus agora teve uma conjunção, né, entre Vênus e Lua, ou seja, uma posição no céu em que Vênus e a Lua tiveram muito perto um do outro, e os dois estavam exatamente na mesma fase, crescente e jovem, que a gente chama. Então conseguiram fotografar a Lua. Caraca, a astrologia devia estar louca com isso, cara. Uma conjunção de fases de Vênus e Lua, um perto do outro, cara. Muito interessante. Puta. Então a Lua tava poucas horas depois de ter saído da fase nova, né? Então ela tava começando a ficar crescente, um filetinho. Uhum. Vênus estava do mesmo jeito. Então tem fotos aí muito legais que foram tiradas de Vênus e da Lua na conjunção agora do começo de 2014. Puta, excelente. Agora, Vênus não é tão bonzinho assim, não. Vênus de vez em quando dá trabalho. Por quê? Porque eu tava. Essa daí eu até escrevi ano passado. Durante 6 meses, num posto lá na Índia, nos cafundós da Índia, os militares ficaram em alerta, monitorando drones chineses. Que eles acharam que estavam invadindo o território indiano. Eles atiravam, lançavam mísseis, nada. Chamaram um especialista, o especialista foi lá, é Júpiter e Vênus. Não, cara. Não é possível, cara. Space. The final frontier. E até a história dele ser azul, de ser lindo, e caralho, é o planeta irmão da Terra, e depois quando a gente mandou sondas pra lá investigar de perto, a gente teve uma puta decepção. Aquela coisa, coberto de nuvens, temperatura alta, muito gás carbônico, obviamente, planta. Aí os caras na época achavam que Vênus era um grande pântano com florestas, assim, um planeta com uma cobertura vegetal imensa. Pandora, né? Pandora. Basicamente Pandora. Eles não tinham ideia ainda do que era efeito estufa. Exatamente. O problema, justamente, de Vênus é a concentração de dióxido de carbono na atmosfera, né? Exato. Eles usaram muito automóvel, queimaram muito petróleo, não assistiram o filme do Al Gore, deu no que deu. 96% da atmosfera composta por dióxido de carbono. E o dióxido de carbono é o responsável pelo efeito estufa, certo? Só isso. Ou seja, o calor do Sol entra, mas não sai. Isso dá uma temperatura de superfície em média de 462 graus Celsius. Quase o Rio de Janeiro. Quase o Rio de Janeiro. No verão. É absurdamente... Tipo assim, a gente não conhece nenhum ser vivo que possa viver. É o planeta. Olha lá, veio Nerdologia. Possa viver nessas condições. Não conhece ainda. Tem bactérias que aguentam. 462, não sei. Aguenta cento e poucos e tal. 400 e pouco tem. Tem bactérias que vivem na borda de vulcões e tudo, então... 400 aguenta? Imagino que dê pra aguentar assim. Aguenta, bota o ar-condicionado, aguenta. Mas tem outro problema além da temperatura. A pressão atmosférica de Vênus é 92 vezes a da Terra. Quer dizer, além de quente, a pressão é foda pra caralho. Não, imagina. Não dá, cara. Juntar a pressão e a temperatura pra ver se a bactéria vai sobreviver, né? Só na temperatura ela poderia aguentar mais. Na pressão e temperatura é bem mais difícil imaginar que algo pudesse aguentar ali. Chove ácido sulfúrico. Mais uma. Só que o ácido sulfúrico, ele evapora antes de chegar na superfície. Não é bonito isso, cara? Não é? É um inferno lindo, cara. Disfarçado de... É um lobo disfarçado de cordeiro, Vênus, cara. É muito legal essa história de Vênus, porque lá é um inferno, maluco. Justamente isso aqui é tão curioso que acabaram mandando a primeira sonda interplanetária, foi mandada pra lá. Sim, pra você ver. O que que acontece? A sonda não sobrevive dentro da atmosfera. Ah, ela pousou, mandou foto. A Venera. É. Chegou a conseguir mandar foto dessa temperatura, dessa pressão? Sim. É que ela não revelou, né? Ela mandou... As sondas Venera pousaram lá em Vênus e mandaram foto. Foi até revelador, porque a gente só via aquelas nuvens e não sabia que ele era do jeito que ele é, né? Rochoso, cheio de canal. E depois de anos mandaram a sonda Magalhães, né? Que com um radar... Magalhães. Como se ela tivesse descoberto Vênus, né? Ela tirou todas aquelas nuvens e fez imagens aí sensacionais, as crateras dos vulcões, e aí pôde revelar várias feições bem interessantes na superfície do planeta. É até curiosa a primeira mensagem que a sonda mandou, né? Qual é? Socorro! Quente pra caralho! Puta que pariu! A primeira Venera que conseguiu pousar só mandou temperatura. Parece que ela caiu errado, a antena tava torta, só conseguiram captar... Derreteu, maluco. Só conseguiram captar a temperatura. 475. Nossa, cara. E uma mensagem, puta que pariu! Só lembrar que até a gente comentou naquele Nerdcast do Curiosity, né, que os Estados Unidos, a Rússia, né, que conseguia pousar em Vênus, não conseguia pousar em Marte, né? Uhum. Os americanos é o contrário, né? E o pessoal brinca, né, que os americanos são de Marte e os russos são de Vênus, né? Terceiro planeta, a Terra. Esse a gente já conhece, né? Vamos pular? Praticamente inofensivo. Excelente. Já vai falar da Terra? Ah, a gente já sabe. Vamos falar da Terra? O quê? Uma merda, cara. Uma merda. Essa merda. Essa merda. Olha, o planeta é até bonitinho, mas o pessoal que mora lá... É um povinho fudido do caralho, meu. Se juntar todo mundo não dá um, né? A gente fez um Nerdcast bem antigo sobre a formação da Terra, que foi bem engraçado, bem legal. Tem um link aí no post pra vocês verem, que é muito maneiro. A Terra, cara, é um milagre. A Terra é um milagre, cara. É uma coisa inacreditável. A gente tá cada vez mais perto de descobrir algum planeta próximo aí com as... Ou não, né? Ou não, não sei. Mas, assim, tem vários candidatos aí já sendo descobertos com as observações mais recentes, mas igual, assim, com a nossa temperatura, a nossa pressão atmosférica, gravidade, eu acho que, eu não sei, a Terra pode ser única, sabe? Pelo menos nesse quesito, assim, na forma dela. Então pode ser também que existam várias outras parecidas. Mas é realmente um milagre, porque se você aumentar um pouco a temperatura, aumentar um pouco a gravidade, a pressão, então você muda totalmente os parâmetros para criação e evolução da vida. E parece que a Terra foi um achado, cara. Tipo assim, em um bilhão, em um trilhão, um quintilhão de como que pode acontecer. A humanidade só evoluiu de uma forma absurda nos últimos 20 mil anos, eu digo tecnologicamente, socialmente, né, agricultura, etc. Porque a gente teve um grande período de estabilidade aí no clima da Terra, na temperatura e tal, não sei o quê. Qualquer merdinha que der pra cima ou pra baixo, fudeu, maluco. Qualquer inversão de polo magnético, fudeu, mano. A nossa vida aqui é tão frágil, cara. A gente tem que realmente dar muito valor ao que, nossa, a gente tem. Que susto. É foda, cara, mas é mesmo. Eu pensei que você tava extremo já. Não. Eu ia pra falar o quê? Não, nada. O Léo percebeu. Eu só tô querendo dizer que a Terra é um milagre. Mano. E por isso eu acho que a gente tem que viver que nem como se não houvesse amanhã. Porque pode acabar tudo de repente. pode acabar tudo aí, pô. Liga o foda-se. Bater uma pedra gigante foda-se aqui e acabar tudo. Liga o foda-se. Viva como o lobo de Wall Street. Puta que da hora, cara. Que conselho você dá pra pessoa? Space. The final frontier. Marte, por incrível que pareça, é hoje muito mais um planeta irmão, entre aspas, da Terra do que Vênus. Eu tenho uma dúvida sobre Marte. Diga. Por que que é marciano e não martiano? Boa pergunta. Tem a menor ideia. Porque em inglês é Mars e é Martians. Ah. Viu? Não faz sentido. Eu não sei, não sei. Boa pergunta, cara. Eu vou passar a chamar alienígenas de Marte de martianos. Pô, Marte ganhou esse nome do deus da guerra romano porque você pode vê-lo a olho nu como uma estrela. Uma estrela. Digo estrela porque parece estrela, né? Você pode ver como um ponto avermelhado no céu. Então ele se destaca de todos os demais pontos luminosos do céu justamente pela cor. Se você nunca percebeu a cor avermelhada de Marte, talvez a cidade esteja ofuscando muito o céu pra você perceber isso. Mas se você for pra qualquer lugar, pro interior, pra fazenda, sei lá, qualquer lugar que não tem essa luz que ofusca o céu da cidade, né, essa grande quantidade de luz, você consegue perceber mais o céu e você consegue perceber claramente se Marte estiver visível que ela é avermelhada, né, cara? Muito interessante isso. Marte é, desde o começo que o pessoal começou a observar, começou a ver as mudanças na superfície, né, desde os anos de 1800 e veio toda a teoria lá dos canais de Marte e tudo mais, né, eles mudavam, então o pessoal que observava pensava que eram os marcianos mudando o sistema deles de irrigação. Porque não, eles... não, não. Como assim? Os martianos. Quem foi que descobriu os canais? Foi o Edwin Hubble ou não? Não, não. Os canais foi um astrônomo italiano chamado Giovanni Schiaparelli. Uh-huh. Ele que fazia os estudos de Marte na época, né? E observava esses canais. Foi lá pra 1800 e final do século XIX, né? E por aí. Isso. E ele observando com o seu telescópio. Ele descreveu que... Quanto ele estava... ganha um cara desse? Oi? Quanto ganha um cara desse? Na época ele não ganhava nada, né? Ele ganhou só a fama aí. Não ganhava nada? Mas, o que é interessante é que esse tipo de observação que ele fez nessa época dos canais, ele achava que eram canais... Ele ficava o quê? Todo dia ali olhando... Estudando? Tipo um Estudando. Vigia. Você vai ser o vigia de mar. O pior de tudo é que ele desenhava tudo à mão, né? Porque na época não tinha, né, câmera. E aí... Será que mudava mesmo ou ele tava zoado? Mudava. Ele bebia? É importante saber disso. Pode ser que sim, né? A gente tem que pesquisar. Mas tem o livro dele na internet, aí qualquer um pode baixar com os desenhos, né, que ele fez das datas que ele observou e toda a rede de canais que ele via lá. Na verdade, não era canais, né? O que ele tava vendo são as dunas, né, de areia mudando com o vento que bate na superfície marciana. Olha só, o cara tava achando que, então, que Marte era que nem Amsterdã. É por isso que desde o... Era que nem... Amsterdã, puta que pariu. E era igual a Tieta lá. E não era só ele, não. Um monte de gente na época comprava a história dos canais. Fazia sentido. E com isso começou a se acreditar que existia vida inteligente em Marte. Os martianos. Que isso era justamente uma obra artificial de pessoas, de seres. Então por isso que o marciano, hoje a gente vê... Martiano. Ele é tão famoso na cultura pop, na ficção científica, desde o início do século XX, por causa disso. Porque teve esse alvoroço no final do século XIX de que Marte seria habitada por causa desses canais que foram observados e tal. Por isso que o marciano, ele é muito forte na cultura... Para, porra! É muito forte na cultura popular a ideia do marciano. Tchau. Muito feliz. E a ideia é atraente. Você é uma mega obra de engenharia planetária para aproveitar a água das calotas polares durante o verão, que degelavam, e para salvar um planeta que estava morrendo. Isso é uma ideia romântica. Ah. E Marte é o único planeta que você observa que tem clima. Tem clima, tem estação do ano. Depois nós vamos falar um pouquinho de Saturno, Júpiter tem também. Mas Marte é o... Como ele está bem próximo, né? Com um pequeno telescópio, você consegue ver as mudanças nessas dunas, as mudanças da calota polar. Então, se você observar ele numa época, você vê a calotinha no hemisfério norte, se observar ele em outro, você vê a calotinha no hemisfério sul. E depois do Schiaparelli, teve o Percival Lowell, né, que foi um famoso também, que descreveu os canais de Marte. E depois o pessoal Orson Welles, né, o H.G. Wells, né, com o livro dele, Guerra dos Mundos, que trouxe tudo isso pra cultura mesmo, né? É, os marcianos. E tem o filme do Schwarzenegger, né? Total Recall. Total Recall. E no final ele libera lá as calotas. Final, é, tinha uma construção lá. Que realmente os martianos fizeram. Os marcianos fizeram, exatamente. Esse foi irado. É a versão é o antigo, não o novo. Hein? É, o novo eu não vi, eu só tô falando mal porque sim. Não, eu não, vi, é ruim. Nem Marte eles vão. Space. The final frontier. Outra coisa que também chamou muita atenção, só que mais recentemente, foi a face de Marte, né? Ai, puta que pariu. O smile de Marte. Era. Não, o smile não. O smile ele existe mesmo, né? A cratera que tem no Watchmen até, né? É. E essa cratera com esse smile existe. Mas é aquele rosto que era uma montanha lá que tinha. Ah, isso é zoado. O cara. Jesus de Marte. O Jesus de Marte. Isso cada um vê o que quer. Que nem nuvem não, essa porra. Porque era uma foto antiga. E realmente parecia. É aquele negócio de você olhar pra nuvem, parecia um rosto humano com uma sombra. Então, se você procurar Mars Face, você vai achar. Essa parada é muito caída, cara. Lá em São Lourenço, o nego falava direto, não, na sinagoga. Ah, lembra dessa história? Que, na sinagoga, né? É, que tinha uma parede de ladrilhos. E aí os ladrilhos. E Jesus aparecia na sinagoga. Né? Não, antes fosse Kennedy. Que os ladrilhos envelheceram, escureceram e fizeram a cara do Kennedy. Na sinagoga? O mais bizarro é que nem sinagoga tinha em São Lourenço. Era da eubiose? Ah, cara. Ah. Os eubiotas, eles, né? O nome já diz tudo. Por isso que a melhor manchete que eu vi, que eu tenho até hoje, é do National Enquirer, que era... Vocês podem procurar o que vocês acham na internet, a página original. É... Sonda russa fotografa estátua de 5 metros de altura de Elvis Presley em Marte. Ah, puta merda. Space. The final frontier. A sonda Opportunity e a sonda Spirit, os rovers, né, os primeiros lá que andaram, caminharam e tal, não os primeiros, né, mas os mais famosos, acabaram de completar 10 anos, né, em janeiro de 2014 agora, completaram 10 anos e no começo do mês de janeiro teve uma conferência de imprensa para comemorar, né, um evento comemorando, e eles descobriram uma rocha, é super legal isso aí. O Opportunity tirou uma foto do solo de Marte num dia, e alguns dias depois tirou a foto do mesmo lugar e uma rocha apareceu nesse lugar. Opa! É uma rocha misteriosa que opa! Apareceu. Opa! Aí começou a pipocar por todo lado. É, lembro disso. Foi martiano, né? Martiano. Martiano que deixou a rocha lá e tal. E o pessoal da NASA, lógico, conversando duas hipóteses principais. Uma que tinha sido uma queda de um meteoro, de um asteroide próximo que tinha caído ali. Só que a mais vigente é que o Opportunity ainda tá funcionando. O Spirit já atolou, nós já conversamos disso, né, no outro Nerdcast, mas o Opportunity ainda funciona, só que ele tem um problema numa roda, que a roda dele não gira, vamos dizer, suavemente, dá umas engripadas. E numa dessa engripada aí que a rocha deu, ela soltou um pedaço de rocha e essa rocha parou na frente do rover. Então, foi essa explicação que foi dada. É porque se o marciano estivesse fazendo isso... Se o martiano estivesse fazendo isso... Ah, você corrigiu, que filha da puta. Eu não ia falar nada. Ia ser muito escroto, né? Imagina, o papo entre os martianos. Olha, vamos aparecer em frente à câmera e falar logo a gente... Não. Vamos só dar uma pista. Vamos só botar uma pedrinha. Só pra ele ficar... Aí eles vão andando de lado conforme o rover vai girando? Exatamente. Sabe? Caralho. Tem aquela propaganda na época da Sojourner que os caras ficavam com uma fotinho na frente. Isso. Exatamente. Tinha impressora também, né, que ia imprimindo e eles iam, né? Isso. Eles iam aumentando o cenário, né? Isso era uma piada de internet, depois virou uma propaganda da HP, exatamente. Não, olha, eu não duvido nada, porque pelo que os caras contam na internet, aliens não são muito inteligentes. Eles viajam 500 anos-luz pra fazer cocô no terreno baldinho da Argentina. É foda. O cara chega, ok, chegamos na Terra, vamos abduzir um humano. Vamos pegar ele. Ah, esse Stephen Hawking? Não, vamos pegar aquele capial ali. Capial da fazenda. Exatamente. Aquela dona solteirona que vai pegar um vibrador pintado de prateado e vai dizer que foi uma sonda alienígena. Isso, vamos abduzir ela. Oh. Os rednecks lá de Arkansas, essas porra. Aquelas pragas que vão pra Rosa. Pega um empreendedor, né? Pessoal de startup, não pega um. Não quero falar nada não, mas eles pegaram o Marco Gomes e fizeram experiência. Sexuais. Abduziram o Marco Gomes. Space. The Final Frontier. E só pra acabar a história das sondas, todo mundo sabe, o Curiosity tá lá, e esse ano o Curiosity ele já encontrou as evidências que ele foi atrás, que era buscar pistas, né, se no passado Marte teve condições ambientais ali favoráveis pro desenvolvimento de algum tipo de vida, e isso é encontrando evidências de água ter percolado a superfície do planeta, e não é só qualquer tipo de água, mas é uma água que não pode ser muito ácida nem muito básica, então tem que ter um pH mais ou menos neutro. Ele já encontrou essas evidências, a cratera onde ele está explorando, provavelmente foi o fundo de um lago, e agora em agosto, setembro, outubro de 2014, ele deve chegar naquela montanha no meio da cratera, que é o Monte Sharp, e ali você tem as camadas sedimentares, aonde ele deve buscar mais evidências aí. Então... Excelente. Uma coisa também legal sobre Marte, que a gente não comentou, é na Terra, que a partir dali todos os planetas têm satélites. É porque Vênus não tem. Vênus não tem, nem Mercúrio. A partir da Terra que os planetas começam a ter satélites. E a gente não falou na Terra, mas a Lua teve um papel muito importante pro desenvolvimento da vida na Terra. E a partir dali, todos os planetas estão tendo cada vez mais luas, porque eles estão longe do Sol. Então, a proximidade do Sol fazia com que fosse muito difícil Mercúrio ou Vênus conseguirem manter um satélite estável na órbita deles. A Terra já é longe o suficiente para que isso aconteça. Dali em diante, todo mundo vai ter satélites. É, Marte tem dois, né? Mas Marte tem dois. A gente podia ter mais, eu acho. Acho pouco. Se é que dá pra chamar aquelas porcarias de satélite, mas tudo bem. Tem uma batatona ali que fica assim. É um Phobos. É Phobos que é a batatona? Phobos e Deimos, né? São as duas. São. Parecem um. E o quê? Deimos. Podia ter um satélite novo aqui, ele podia dar o nome de Bacon. Satélite novo. Ok. E só pra finalizar mesmo, agora em 2014, o cometa vai passar muito perto de Marte e dizem aí as más línguas que chocar com Marte vai ter uma catástrofe. Puta, tomara. Sério? Tomara, que mas acerte em cheio. Em 2014? Em 2014. Esse ano é esperado que um cometa passe muito perto de Marte. Não, mas peraí. É esperado do tipo, eu acho que... Ou vai rolar. Quando... Astronomia é tudo assim? Ah, talvez. Eu vi alguém... alguém falou que tá vindo um cometa aí. Depende de observação e cálculo, na verdade. Mas e aí? Cadê o cálculo? Vai passar dia 19 de outubro e muito provavelmente não vai bater. Ah, porra, Cardoso. Puta. Alimenta a minha ilusão, cara. O problema é que cometa é um objeto muito imprevisível, então... Depois de dar uma escapada... O pessoal que defende que ele vai se chocar se apoia nessa característica de cometa. Medo de ser imprevisível. Dá uma rabiada, né? Vai dar, vai passar bem perto. E o Curiosity parece que vai tentar fotografar, então já tem todo um esquema aí montado pra isso. Vocês podiam dar o nome de paparazzi pra esses negócios, né? Não, quem vai fazer a festa é a Hi-Rise, aquela mega super câmera que eles têm em órbita de Marte. Isso. O troço é nojento. Pra ter uma ideia, eles conseguiram fotografar com essa câmera quando a Curiosity pousou. Eles conseguiram fotografar a Curiosity e uma outra também. Eles conseguiram fotografar a sonda abrindo paraquedas. Porra! É, foi lindo. Agora imagina você sincronizar uma câmera lá no Quinto dos Infernos para fotografar uma sonda entrando na atmosfera do planeta depois de um ano de viagem e você ter que calcular exatamente aonde ela vai entrar, que horas, que minuto, que segundo e apontar a câmera para esse lugar, sendo que você está a 14 minutos de distância. Exato, programar para dar o clique, que você nem pode dar o clique na hora, né, cara? Que você não vai ver na hora que vai acontecer. Você vai ver 14 minutos depois. Na verdade, ele deve ter usado um Rapid Fire ali, né? Ele não tinha uma foto, né? Ele falou, descarrega 300 fotos. Uma vai pegar. Não tira o mérito, mas... né? Não era o Robert Capa ali, né, cara, fotografando. Space. The Final Frontier. Mas Marte... É o planeta, tipo assim, a gente, desde que eu nasci, eu ouço falar de, né, vamos fazer uma missão para Marte. O homem tem que pisar em Marte, né? Nós estamos fazendo agora. O Buzz Aldrin quer. Ele tá... Fez lá a órbita contínua, né? Uma maneira de fazer vários voos elípticos, né? Que. Órbitas, né? Deixa a galera lá, depois ele volta. E aí uma nave pega essa órbita. Suprimentos e o caralho, tem toda uma órbita lá especial que ele planejou com a galera. E nessa iniciativa de pousar em Marte, Marte, atualmente está acontecendo a MOC, né? MOC Mars Mission, onde o pessoal está simulando como seria viver em Marte. Então, você entra nos sites especializados de astronomia, você vê lá as fotos todo dia. Hoje eles estavam aprendendo como dirigir em Marte. Então, qual eles é o site? Eles estão no deserto. No site space.com, sempre tem a manchete do que está acontecendo com essa MOC Mars Mission. Isso aí é que nem aquele projeto que nem ficou dentro daquele domo. Isso, mais ou menos como aquele projeto. Isso aí. Biosphere 2. E eles têm um chip 3G brasileiro para simular como vai ser a internet em Marte. Ela chama MOC Mars Mission, então ela tem aí várias coisas, vocês vão ver aí o pessoal vestido de astronauta, eles estão trabalhando no deserto de Utah, então um dia eles caminham, agora eles dirigem, cada dia eles fazem alguma coisa. Eles estão trabalhando mesmo, estão brincando de... Sério, o que eles estão descobrindo com isso, cara? Exato, cara. É, porque, assim, apesar de eles estarem treinando no deserto, né? Marte é muito, muito diferente da Terra. Ah, tá um malandriço de quadribike. Ai, tomar no cu. Isso Marte, é ciência aonde, cara? Pra começar a diferença, Marte é quase metade do tamanho da Terra. É, né? A gravidade. Como é que é a gravidade de Marte? Então, 40% da Terra. É isso aí. 40%, porque Marte é bem menor. E a pressão atmosférica também é muito diferente. É muito, muito pouca. E como é que eles simulam isso no cara no quadribike no deserto? Não tem como simular. Palhaçada. Bota esse dinheiro em outra coisa, caralho. A gravidade é fácil. Se você pesa 100 quilos aqui em Marte, você vai pesar 40. Porra, a dieta instantânea. Exatamente. Mas o maior problema... Mas você continua infartando, né? O maior problema é que a atmosfera é muito fina e o campo magnético também, né? É isso? Não existe. Não existe? Então o maior problema é a radiação solar, cara. Não é nem gravidade, suprimento, caralho. É, cara, é chuva radioativa o dia inteiro em você, cara. Você tem tempestade de areia constante, porque aquelas dunas se mexem. Aí é só mandar os árabes. Aí não tem problema. Você tem redemoinhos que são mortais, assim, com ventos com velocidades enormes. Fora todo esse resto, estão mandando uma sonda pra lá. Os Estados Unidos mandou o ano passado, que ela vai estudar justamente a atmosfera de Marte pra saber a composição. Mas tem um problema radioativo, né? Que você fica lá, você pega um câncer rapidamente. Então é complicado. É, se você não estiver devidamente protegido. Por isso que eles acham que a melhor forma de você criar a longo prazo um ambiente para seres humanos viverem em Marte seria justamente debaixo da Terra, né? Aproveitar o... Caralho, sério, pra quem que vai querer ir pra Marte, sério? Eu não tô vendo vantagem nenhuma. Ué, mas é o que as pessoas falavam antigamente. Por que você vai querer ir pra América, cara? América. Porra, mas a América, né? Tinha um monte de coisa. Tem Peru, tem... Peru! Tem Thanksgiving. A América tem Disneyland. Exato, porra. Tem outlet, tem tudo. Outlet. Em Marte você... só abriu um outlet em Marte. Você chega mais leve e morre de câncer. Os 60 quilos que você perdeu na chegada, você ganha em tumor. Porra, eu sou muito mais gastar toda essa energia e deixar esses palhaços andando de quadribike no deserto, fingindo. Porque o cara, pra simular Marte no deserto, ele tinha que estar tomando... radiação na cara. Gasta essa grana pra fazer uma parada tipo Elysium. Elysium, né? Você quer... Elysium era irado. Depois de Marte, nós temos o famoso cinturão de asteroides. O mais legal que seja em Star Wars ver a Millennium Falcon desviando dos asteroides é muito longe da realidade do que é um cinturão de asteroides, né, cara? Você pode navegar tranquilamente sem bater em nenhuma pedra. Elas estão muito longe umas das outras pra você ficar desviando e batendo nas TIE Fighters atrás de você. Não só pode, como tem uma sonda que tá fazendo isso. É a sonda Dawn da NASA, que ela visitou Vesta, que é um dos maiores asteroides, e agora ela tá a caminho de Ceres, né? Que é o considerado maior asteroide do cinturão de asteroides. Então ela tá navegando aí, tá tranquila. Ah, é mesmo? Qual é o tamanho do asteroide? Ele tem 487 quilômetros de raio. Uia! É grande, é uma pedra. Então tá isso. É o dobro da Estrela da Morte. Aliás, eu vou falar assim, por que a gente tem essa concentração de asteroides entre Júpiter e Marte? Seria um planeta que foi destruído pela Estrela da Morte? Seria Alderaan? Não, porque somando tudo dá uns 4 ou 5% da massa da Lua. Ah, é? É sério? É merreca. Que merda. É lixo espacial? É sobra da construção do sistema solar? É isso? Por que existe essa concentração entre esses dois planetas? Com certeza tem um fator muito importante que é Júpiter. Por causa dele estar muito próximo de Júpiter, a gravidade de Júpiter acaba fazendo certas interferências nas órbitas daquela região e faz com que realmente ele se concentrasse pedras e os restos da formação do sistema solar naquela região. É o que o pessoal chama em mecânica celeste de pontos de ressonância. Então, como ele é muito massivo, ele simplesmente impede qualquer coisa maior de se formar ali. Ele acabava tudo que ia tentar se formar um pouquinho maior, acabava sendo destruído, então ficava aquele poeirão ali. E o movimento dele ali ao redor, ele acaba criando um vórtice gravitacional ali que prende aquela... É isso? Que prende esses corpos celestes ali naquela órbita? Ficam presos, de vez em quando um se solta, né, e sai, e aí a gente passa até pela Terra, entra no sistema solar interno, né, que a gente chama, porque o sistema solar até Marte a gente chama de sistema solar interno. Uhum. Depois a gente chama de sistema solar externo, tem uma diferença grande, principalmente na formação. Os planetas até Marte são rochosos e a partir de Júpiter pra frente eles são gasosos, e isso aí é uma diferença marcante. Então, de vez em quando, um asteroide do cinturão consegue sair, dá uma perturbação lá, ele consegue sair da órbita, mas é isso que o Caio mencionou, né? Qualquer corpo que tentava se aglutinar ali, ele era destruído pela gravidade e ficou naquela faixa ali. Mas vira e mexe, um sai solto dali. Qual é o tamanho de Júpiter? Júpiter é grande. Você lembra que a gente falou, a Terra tem um raio de 6.400 quilômetros. Já é uma coisa grande. Júpiter, a gente tá falando de 71.492 quilômetros de raio. Quanto maior que a Terra, Júpiter? Cabem 1.000 terras dentro de Júpiter. Quantos maracanãs? 1.000 terras é ok, é ok. Ele leva 4.332 dias pra dar uma volta ao redor do Sol, ou seja, 11 anos, mais ou menos, né? 10, 11 anos de translação, né? E ele leva 398 dias pra dar uma volta ao redor de si mesmo. Então um dia de Júpiter leva mais de um ano. É o que a gente tá precisando. Mais ou menos. Mais ou menos. Porque essa a gente tá precisando. Que gente, um ano em 11 anos, né? E um dia em 400 dias. É isso. Puta, que sonho. Que sonho, cara. A massa de Júpiter é tão grande que a gente tá falando de 317 vezes o tamanho da massa da Terra. Então, Júpiter é um mistério, um grande mistério. Como o Cardoso falou, né? Ele é o único planeta real do sistema solar, o resto são uns caquinhos que rodam em volta. Todo mundo, quando pensa em Júpiter, vê aquela mancha, né, que tem um olho de uma tempestade. É Júpiter, não é uma bola de gás, ou não, tô maluco? E isso que eu queria perguntar, não existe uma superfície sólida em Júpiter, ou não se sabe e nunca se saberá? Acredita-se que tem um núcleo sólido, mas uma missão foi mandada pra Júpiter agora, a missão Juno, que chama, ela deve chegar lá em Júpiter em 2015. Grávida. Vai. Grávida e chata. Ela vai ter uma órbita polar e uma das missões dela, além de estudar toda a atmosfera de Júpiter, todo esse sistema, digamos assim, climático que tem no planeta, é também tentar ter alguma pista se Júpiter tem ou não alguma coisa sólida no seu núcleo, no seu centro, em algum lugar. Só que mesmo que não haja nada sólido, é uma questão até de nomenclatura, porque dada a pressão, na pior das hipóteses, você tem um núcleo de hidrogênio metálico. Perfeito, é isso aí que o pessoal, a teoria hoje vigente é justamente essa, né? Eu gosto mais da teoria de que o núcleo de Júpiter é de carbono e é um diamante do tamanho da Terra. Aí é maneiro. Muito bom. Vai dar uma quebrada no mercado. Ninguém conseguiria tirar esse diamante jamais. Jamais, cara. Júpiter é um planeta. Tipo assim, é. Jovem Nerd, ele sempre. O quê? Duvida do poder da ganância humana. Não dá, não dá. Não dá. Dá. Qualquer cara. Tipo. É porque assim, a gente vê, Júpiter é um planeta grande. Aí se você só pousar, não, cara. A sua nave seria esmagada pela gravidade de Júpiter. Você duvida da ganância. Não tem como entrar e sair, cara. Você faz uma nave que aguenta. Não tem como, cara. Faz. As luas anéis de Júpiter não aguentam. Júpiter tem um anel, o Saturno, que é famoso pelo anel porque ele é muito visível, é visível por telescópios aqui da Terra, você consegue ver, eu já vi os anéis de Saturno através de um telescópio assim, médio, não é um telescópio de observatório, não, é um telescópio de... Na praça. Na praça, né, amador. Não foi um Hubble, foi um Rubinho. É, exato. Mas Júpiter só se descobriu que tinha anéis depois das sondas, não foi? Não é verdade isso? Na Voyager, né? Foi na Voyager, né? A Voyager conseguiu fotografar o anel de Júpiter. Exato, que ele é bem mais fraquinho, mas ele existe. E esse anel, até onde eu sei, ele é feito de fragmentos de luas esmagadas pela gravidade de Júpiter. Tô certo ou tá errado? É, ele é formado por fragmento de coisas que passaram perto. Coisas que passaram perto. Ótimo, melhor ainda. Coisas que passaram perto. Você vira anel, cara, é isso que você vira. Você vira um fino filete de matéria ao redor de Júpiter. Ou não, e aí a gente lembra do... Em 1994, isso. O cometa Shoemaker-Levy 9 se chocou com Júpiter. É verdade, foi uma coisa fantástica. Até o pessoal da Terra conseguiu ver praticamente ao vivo, começaram a observar, sabiam a hora que ia ser a colisão, e ficou lá na parte, vamos dizer, inferior, né, do planeta, se olhando num telescópio, que às vezes está invertida a imagem, mas tudo bem, ficaram as manchas ali, tem as manchas que duraram tantos dias e tal, então foi uma coisa bem interessante, foi um cometa, ele não virou anel, ele não virou lua, mas ele se chocou com Júpiter. É porque ele calculou a órbita errada, né? mas é isso que eu ia perguntar, muita gente vai falar assim, porra, mas se o cometa se chocou, então existe uma superfície. Não necessariamente, né? Não, ele se chocou no topo das nuvens lá, né? E ao entrar ali naquelas nuvens, como a gente já falou, a pressão e tudo mais muito alto, ele foi desintegrando. Exatamente. E aí, toma aí a sua nave, Azaghal. É muito difícil de entender, compreender isso. O que que faz essa pressão, sabe? O que que gera essa pressão que esmaga, as nuvens esmagam um cometa? A gravidade e a pressão atmosférica esmagam. Mas a gravidade do diamante gigante? Não, a gravidade do conjunto todo. De tudo. Das nuvens? De tudo, sim. Cara. Do corpo. Do corpo. Mas alguma... De mil terras, caralho. Não, ok, mas assim, você pega um planeta como Terra ou outros aí, Marte e tal, você consegue... É palpável, vamos dizer assim. A Terra é uma massa, tem um núcleo, bababá, e isso gera uma gravidade e tal. Mas como Júpiter, a gente não sabe se é uma bola de gás ou se uma bola de diamante, o que seja, fica mais difícil de compreender essa força que é meio que é subjetiva. Bom, olha só, quando você enche um balde d'água, ele não pesa? Um balde d'água pesa, sim. É água que você... Mas se você jogar um cometa dentro do balde d'água, não vai acontecer nada com o cometa. Como não? Com o cometa? Tu já jogou uma pedra assim, rente ela ao mar? Quica, viu que quica, mas não quebra. Quica, mas não quebra. Mas, cara, a gente acabou de ver um cometa lá na Rússia, filmado com câmera de dashboard explodindo no céu. A gente viu ela explodindo no céu. A gente viu, cara. Você não sabe se era um cometa, merda. Não precisa tanto, cara. Vai pro ar livre e olha pra cima. Você vai ter mais ou menos uma tonelada de ar fazendo pressão de cima pra baixo em você. Você só não é esmagado porque você tem uma tonelada de ar fazendo pressão de todos os lados. Isso aí. Agora você imagina, ao invés de uma tonelada, você ter milhões de toneladas. É, cara. É muito denso. Ar pesa. Peido pesa. Olha o jovem, né? Às vezes pesa. Quando pesa, algo tá errado, cara. Space. The final frontier. O melhor do Shoemaker-Levy 9 é que uma semana antes de descobrirem que o cometa ia bater, você podia apostar com qualquer um na comunidade internacional. Chope, uísque, bola gato, o que fosse. Neguinho ia apostar que era impossível um cometa bater em Júpiter, porque o sistema solar já estava estável, o que era para ter se chocado já se chocou há muito tempo e etc. Do nada, o cara acha esse cometa e dá esse espetáculo. Agora, se fosse aqui na Terra, a gente tava fudido de uma forma, assim, monumental. Sim. Era o fim da vida, né? Tranquilamente. Era o fim da existência terrestre. Ia virar a letra do Eva. paulada do cometa foi equivalente, eu tava pesquisando aqui, a 6 milhões de megatons. Nossa! E assim, a paulada de todos, porque o cometa se partiu em vários pedaços, né? Por causa da, mais uma da gravidade de Júpiter. O cometa, antes de bater em Júpiter, ele se partiu em vários pedaços e veio em fila indiana. Pá, pá, pá, batendo um depois do outro. Né? Isso que você falou é a soma de toda a potência? É a soma de tudo. Ah, tá. Soma de todos os medos, né? É. A mancha principal que ele deixou é do tamanho da Terra. A mancha de impacto do cometa era do tamanho da Terra, ok? Isso seria um show, mano. Isso foi um show, aquele cara. Aquele brinquedinho que caiu na Rússia tinha 500 quilotons. Aquele brinquedinho. Exatamente. Você está falando de 6 milhões de megatons, é isso? 6 milhões de megatons. Okay. Não tem no arsenal nuclear da humanidade, não tem nada que chegue perto disso. Sim, excelente. Mas aí eu estava falando que a vida na Terra é um conjunto de fatores tão extraordinários e eu nem tinha mencionado o fator Júpiter, né? Que Júpiter é um grande escudo de objetos. É um escudo, como ele só levou um até agora. Não é que levar. Ele justamente estabiliza, cara. Ele chama todo mundo para ele, entendeu? Ele levou muito no passado. Ele é um ralo, cara. Ele é um puta ralo de lixo. E até recentemente, o ano passado, registraram um choque de outro cometa, em 2012 também. Então, voltaram a atenção pra isso e começaram a ver que não é algo tão, assim, inédito. Lógico que o Shoemaker Levy foi por causa do tamanho dele. Os outros eram um pouco menores, mas tem aí imagens de outros choques. E tem astrônomos, aí principalmente astrônomos amadores, que a função deles é ficar vigiando Júpiter ali, vendo algum choque de cometa, coisa do tipo com a... Uhum. Agora, Azaghal, chuta aí quantos satélites Júpiter tem? Quantas luas? Nenhuma. Vocês falaram que é tudo esmagado? Não. Não, eles estão fora do limite de Roche. Exato. Esses são os caras que são muito atrevidos e chegam perto lá de Júpiter. Daí eles... Algum número? 15. 67. Nossa. É isso mesmo? Tô certo? Não, é 67. Mas como o Cardoso falou, tem muitos aí que tem a pachorra de serem chamados de satélite, né? São os pedregulhinhos lá que ganharam esse nome. Júpiter tem essa quantidade enorme de satélites, mas tem os principais, né, que são Io, Europa, Ganymede, Calisto. Foram os quatro que Galileu observou pelo telescópio, e hoje se você apontar qualquer câmerazinha, essa DSLR, com uma lente um pouquinho mais poderosa, você já fotografa os quatro, e entre eles Europa, né, é a grande missão aí que se propõe aí pra Europa, porque Europa, acredita-se que ela é uma crosta de gelo. O Azaghal tem essa missão de ir pra Europa, se aposentar na Europa. Meu objetivo. Objetivo de vida. Não, então, a Europa é uma... você tá dizendo isso porque a Europa é uma lua de Júpiter que tem uma crosta de gelo e que acredita-se que se tiver um núcleo... Não, embaixo dela existe um oceano. Existe um oceano. Tá certo isso já? Tá certo. Já. Eles conseguiram identificar até alguns... Algo parecido com geysers, né? Mas não tem esse nome, mas que tem são... Geysers. Geysers. Aí, geysers. Sendo expelido da superfície. Então existe esse oceano embaixo da Europa. É que a Europa está tão próximo de Júpiter que a gravidade de Júpiter faz com que o centro de Europa fique sendo... Como a gente falou, a força de maré, ele vai sendo esticado, comprimido. Isso faz com que ele se mantenha ativo. E esse calor desse núcleo que mantém esse oceano líquido. Ali que ele consegue se manter líquido, não pelo Sol, por Júpiter, e ele vai ficar, sempre que ele estiver perto de Júpiter, ele vai continuar sendo quente o suficiente para ter água líquida. E essas rachaduras que você vê nos vídeos e você vê nas imagens, são lindas e ocorre um fenômeno que você não existe em nenhum outro lugar no Sistema Solar, que às vezes você tem rachaduras na camada de gelo e é o único lugar do Sistema Solar que água e vácuo se encontram. E aí a água ferve e congela ao mesmo tempo. Caraca, que bonito, hein? Que poético. Ferve e congela de paixão. Esse ano eu acho que vão lançar aquele filme, né? Que chama Europa Report. Não, já lançaram, né? Já lançaram, né? Já, é uma merda. Space. The final frontier. Júpiter tem uma pintinha. Ele tem, é tipo Cindy Crawford, sabe? A pinta que olha, é o charme. Parece mais o baratão da Angélica. É verdade. É, ali no hemisfério sul tem uma mancha vermelha que fica girando em torno de si mesma, como se fosse um grande tufão, uma grande tempestade gasosa. E ela tá ali desde que a gente conhece Júpiter, desde que começamos a observar Júpiter, né? Isso o quê? Já tem uns 400 anos, por aí? É, desde Galileu. Desde Galileu, já foi notada essa mancha. E aí depois que a gente viu de perto é isso, esse redemoinho de gás... É o que sabe-se ou só acha-se o que é essa mancha de Júpiter? Ela é uma tempestade. Ela é uma tempestade? É. De 400 anos, no mínimo. Júpiter é megalomaníaco. E ela é mais ou menos do tamanho da Terra, então você pode botar a Terra dentro daquela tempestade. É, ela é maior que a Terra. Ela é maior que a Terra. É assustador, cara, você pegar essa escala de coisas astronômicas, cara. É exagerado, eu acho. É bem exagerado mesmo. Existe uma medida na astronomia que é o albedo. Ela é a diferença de quanta luz um corpo recebe e quanto ele emite de volta. Uhum. Então, um corpo como a Terra, ele recebe luz do Sol, uma pequena parte é refletida, e é isso que os outros planetas veem. Mas não é, reflete menos do que a gente recebe. Júpiter é um planeta tão sem noção que ele emite mais luz do que ele recebe. Caralho! Como? Por quê? Porque ele é tão grande que existe uma... efeitos gravitacionais. É como se o gás lá dentro ele tá sendo acelerado, entre aspas, e essa aceleração faz com que ele gere luz. E o Júpiter emite essa luz pra fora. Então, ele ainda não chegou no ponto de fazer fusão. Júpiter, ele, além da luz do Sol que incide sobre a superfície, ele gera luz também? Exatamente. Não, ele não gera como o Sol gera. Eu não consigo entender isso, mas tudo bem. Ué? Eu consigo entender. Tu não tem nenhum peixe que gera luz também lá, aqueles peixinhos? Ah, o peixe, mas o peixe tem líquido lá dentro. Líquido? Caralho! O quê? Eu não entendi a tua lógica. Oh, vagalume, tem um líquido lá dentro. Vagalume, é químico. Mas e aí? Ele quase vira uma estrela, né? A pressão e todas as condições ali estão quase no limite de começar a fusão do hidrogênio, que é o que acontece no Sol, né? Com a fusão do hidrogênio é que emite. Puta, será que Júpiter era pra ser o outro Sol e não foi? Se tivesse 5 ou 10 vezes a massa, seria. Então, em 2010, o ano que faremos contato, não é? Do Arthur C. Clarke, ele vira, o Júpiter vira um Sol. Isso. Muita gente fala que Júpiter é uma estrela abortada. Ele deveria ter sido, mas não quase chegou lá. Quase chegou lá. Olha só, aí seria legal. Isso é legal, não ter noite. Ter noite a cada 6 meses. Você precisa de noite? Eu não dou mais, então foda-se a noite. Ia ser tudo diferente, na verdade. A gente podia nem estar aqui. Ou nós poderíamos ser super poderosos. Space. The final frontier. Saturno, o famosão dos anéis. Que são os anéis de Saturno, aliás? O planeta ostentação. Agrega valor. Agrega valor. O senhor do seu anel. O senhor do anel. Saturno é um planeta mais interessante de observar da Terra, né? Se você observar por telescópio, você vê os anéis. Você vê, cara, é muito maneiro. Eu já vi, cara. Dependendo do ano que você observa esse anel, ele tá em inclinação, né? Então você vê o anel bem de frente, às vezes você vê ele mais inclinado, então dá uma sensação bem legal. Outra coisa, a sonda Cassini tá estudando Saturno aí desde 90, final da década de 90, né? Doidão. Então, início dos anos 2000, ela tá todo dia também mandando imagens de Saturno. Ela já fotografou coisas interessantíssimas, a aurora nos polos de Saturno. Ela fotografou uma tempestade gigantesca que aconteceu no hemisfério norte de Saturno também. Diferente da de Júpiter, porque essa aí se dissolveu. Ela durou 2 anos e depois ela desapareceu. Fora isso, também estudou, né? Estuda todas as luas, né? Ou satélites de Saturno. E o legal é que quando eles começaram a observar Saturno nos primórdios da astronomia, os telescópios não davam para ver muita coisa. Então os caras se confundiam, não conseguiam entender o que era aquilo, aí eles chegaram à conclusão de que Saturno tinha orelhas. Que porra é essa, exatamente? Não, mas é inacreditável. Mesmo hoje em dia, você olhar pelo telescópio e ver os anéis. É algo que você não acredita que você tá olhando aquilo e tá a essa distância toda. É, porque uma coisa é você ver, é uma foto, uma, né? Você vê na internet fácil, você vê no livro e tal. Mas quando você vê no telescópio óptico, eu não sei por que fica mais real, né? Quando você tá olhando através de uma lente, não de uma tela, né? Aquilo é tão real, você não... É muito emocionante. Eu fiquei muito emocionado quando eu vi a primeira vez Saturno através de um telescópio, cara. É difícil acreditar mesmo. É difícil acreditar, exatamente, cara, que você realmente tá vendo ele com os anéis e tal, cara. É muito impressionante. Você conhece alguém ou tem algum lugar aí que tem observação? Às vezes a galera monta, né, uma observação na cidade, em algum lugar e tal pra você. Ou então vai no Observatório Nacional, o que seja, que você deve ter algum tipo de cronograma de observação de planetas e tal. Nacional é muito legal de ir, cara. Observatório Nacional não, porque é uma merda. Fica na Quinta da Boa Vista, no, ali, fica ali em São Cristóvão, no centro do Rio, poluição visual luminosa direto. Mas tem clube de astronomia no Brasil inteiro, eles adoram fazer evento de observação. Ah. É só procurar no Google que você acha um perto da sua cidade. É muito legal, cara. A primeira vez que você olha num telescópio, que você vê a Lua bem de perto e você vê detalhes das crateras, que é muito lindo, cara. Você vê que o pessoal, que o Stanley Kubrick, quando montou aquele estúdio pra simular o pouso da Lua, fez direitinho. Space, the final frontier. Obviamente, como o Saturno está mais longe ainda do Sol, tem uma órbita ao redor do Sol de 10 mil dias, ou seja, quase 30 anos para dar uma volta completa. E o dia leva 378 dias, na verdade. Um ano também, basicamente, para dar uma volta ao redor de si mesmo. A gente fala tanto de Júpiter que a gente acaba esquecendo que Saturno também é um pequeno monstro, né? É, exatamente. A gente falou que o volume de Júpiter era 1.300 vezes o da Terra e Saturno é de quase 800 vezes da Terra, também é muito grande. É muito grande. E está a 10 AUs do Sol, ou seja, 10 órbitas da Terra de distância. Mas Saturno é grande, mas é só no tamanho. Ele é gasoso demais. Se você botar Saturno na água, ele boia. O quê? Saturno é menos denso que a água. O quê? É mesmo? Nilo. Mas, assim, também é um daqueles casos que não se sabe se ele tem um núcleo em algum lugar ali, sólido ou não. É, sim, não, é o mesmo caso de Júpiter, não se tem uma noção exata do que acontece no centro deles ali. Mas se ele tiver um centro, vai ser muito pequeno comparado com o de Júpiter, por exemplo. Ele também tem uma quantidade absurda de satélites, 62 satélites atualmente, e contando. É boa, e contando. Isso maior que o sistema solar, que é Titã. Sendo que é, exatamente, sendo que um é relevante. Titã, qual é o tamanho de Titã, a principal lua? Ah, 5 mil quilômetros de diâmetro. É quase meia Terra. É do tamanho de Marte? É isso? Um pouquinho menor que Marte, 75% caraca, de Marte. Caraca, é grande, cara, é um bicho. É um planeta em volta do planeta, cara. Putz grila. É grandinho já. E o resto não é nada, ele tem uns pedregulhos lá que foram parar do lado dele. É, tem uma outra interessante também, que é Encélado, né, que a gente chama, que tem aqueles geysers também, né, que ficam, você olha nas fotos atuais tiradas pela Cassini, no polo sul da lua Encélado, você vê a pluma, né, de gelo, né, que ela fica emitindo. E a Petus é a estrela da morte. Exatamente. Porque ela tem uma super cratera. Exatamente. Ela tem uma cratera enorme, com um pico no centro, e que você olha, você vê descaradamente que é a estrela da morte. Excelente. Detalhe, Saturno tem uma lua chamada Pandora e uma lua chamada Prometeus. Olha aí o cinema. Só que a lua Pandora de Saturno, ele é tipo um super asteroide, assim, uma batata também, não é nada bonitinho, com flores que ficam iluminadas de noite, nada disso. Space, the final frontier. Agora, os anéis. Por que eles são tão visíveis, tão mais densos, eu diria, do que os anéis de Júpiter? A formação dos anéis de Saturno é mais ou menos a mesma dos anéis de Júpiter. Então, quer dizer, são corpos que se passaram muito perto da superfície e eles passam, né, do limite que o Cardoso comentou, limite de Roche, e o corpo acaba se quebrando e ele fica oscilando em torno do planeta. Mas não dizem que tem muito gelo também nesses anéis de Saturno? Sim, também tem muito. A origem do gelo são várias possíveis origens. Uma delas provável também são cometas que passaram perto demais e acabaram sendo quebrados e ficaram oscilando os pedacinhos em torno dele. Então ali você tem pedaços de planetas, pedaços de cometas, pedaços de asteroides, uhum, todos que foram sendo destruídos e foram ficando oscilando em torno dele. Quer dizer, é tão forte a força de maré que a gente comentou lá no início, que o planeta é quebrado e cada pedaço é quebrado até virar pó. É nesse nível que a gente está falando. E chega do nível que alguns pedaços da nuvem, os pedacinhos são tão pequenos que chegam a ser como se fosse fumaça de cigarro mesmo. Extremamente leve os pedacinhos, mas é tanta coisa que eles acabam refletindo a luz que a gente consegue ver daqui. Mas são pedacinhos extremamente pequenos, extremamente pequenos. Outra coisa que faz os anéis também, e outras teorias que tem, é que, por exemplo, o próprio Encélado jogando esse gelo que sai dele pelas estrias que tem ali na superfície alimentam também esses anéis. Alguns outros satélites também fazem parte, né? Eles ficam orbitando Saturno, na verdade, no próprio plano do anel, e aí eles causam causam alguns distúrbios ali nesses ondas e coisas aí referentes à gravidade, né, que eles causam nos anéis de Saturno, que também a Cassini descobriu tudo isso. Então tem essa outra parte aí com relação aos anéis. Tem também um negócio que eu li há muito tempo que era impressionante. Os anéis, eles tipo medem 273 mil quilômetros de diâmetro e tem 200 metros de espessura. 200 metros, cara! Ai, isso em escala astronômica é um fio de cabelo, cara! Você tem noção? E tem umas fotos da Cassini que são lindas, que eles pegam objetos, às vezes algumas pedras de gelo ou algum asteroide passando, que bate nos anéis e causa uma perturbação. Ah, sim, sim. Aí você vê aquele anel lindo, lisinho. E aí, bof! É foda, né? Mas os anéis parecem um grande vinil, né, cara? Não parece? Você fica uma curiosidade enorme de você botar uma agulha ali pra ver o que que toca. E é muito legal isso mesmo, porque você vai ver que não é um anel único que vai por toda a extensão. É, são vários. Ele tem pequenas faixas e faixas onde você não tem quase nada. Exato. E então ele forma uma sequência de anéis, que são grandes anéis, que eles falam um anel A, B, C, D, e pequenos anéisinhos dentro desses grupos que vão formando todos os anéis. Esses pedaços, eles são a mesma coisa que formou o cinturão de asteroides que a gente comentou lá atrás. É o que a gente fala lá de novo, né? É a ressonância. Então, são regiões onde a órbita ali não fica estável. Então, se algum pedaço entra ali, ele não consegue ficar estável naquela região e ele acaba ou indo pra fora ou indo pra dentro. Então, ele se forma todas essas aglomerações e espaços vazios. Urano, a maior piada da língua inglesa desse planeta. Que em inglês chama Uranus e já viu a piada, né? É, seu cu. O seu cu. Então, Urano mais um gigante gasoso, certo? Certo. Esse é meio chato, né? Ele é todo... Ele parece ser Hoth. Agora, o planeta que a rebelião se escondeu. O planeta de gelo. Ele não tem aquelas texturas bonitas que tem Júpiter, que tem Saturno e tal. Tem umas pregas, mas fora isso... Tá, que pariu. A Voyager passou por lá, né? Mas tirou pouco, pegou pouca informação, né? Só pra saber, né? Tem uma sonda que chama Novo Horizonte, New Horizons, né? Que ela tá a caminho de Plutão. E uma das missões dela, não sei se ela vai conseguir pegar Urano e Netuno no caminho. Mas a ideia é que ela tente estudar um pouco melhor esses dois últimos planetas, né? Que a sonda Voyager passaram por lá. Mas são muito pouca informação. Exatamente. Eu ia dizer que esses a gente fala menos porque a gente tem poucas informações sobre eles comparado aos outros planetas. Acho que o Urano devia deixar de ser um planeta. Por quê? É gigante. Não tem informação nenhuma. Você já quer rebaixar o Urano e Netuno? Urano tem 4 terras de raio, maluco. É que já é tão chato com Urano que a gente não consegue, você não consegue ver com um telescópio normal. Urano tem uma característica interessante que desespera o pessoal da astrologia, porque de Urano pra trás são os planetas que só foram descobertos depois da invenção do telescópio. Ah, então porque Urano a gente não vê a olho nu. Exato, foi descoberto em 1781. A gente só vê Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno a olho nu, é isso? Terra. A Terra a gente vê, ok. Saturno, eu não lembro se Saturno dá pra ver olho nu. Dá pra ver. Claro que dá. Ah, em São Paulo? Não, São Paulo não. Não se vê nada em São Paulo. Não, São Paulo não dá pra ver o sol. Não se viu. Tem a cidade da China aí que os caras estão transmitindo o pôr do sol com tela de LED gigante porque ninguém vê mais o pôr do sol, então toda a poluição na frente. Eu li que era fake, hein? Essa é fake? Não acredito. Sei. Era tão boa, gente. É tão absurdo. Space. The final frontier. Coisa mais bizarra de Uranus é que todos os planetas do sistema solar, a rotação deles é na mesma direção. Sim. Tirando Uranus. Urano, ele tá perpendicular à rotação dos outros. Enquanto todo mundo tá girando mais ou menos no mesmo plano da translação em torno do Sol, o Urano tá transladando e a rotação é como se ele estivesse girando. Deitado. Deitado. O eixo dele tá deitado, é isso? Isso, isso. Bizarro. Ele é o único planeta que tem essa característica. Isso indica que ele deve ter tomado um choque na formação direção dele. A senhora porque... porrada. É mesmo? Porque todos rodam na mesma direção por um motivo. É uma conservação de uma quantidade na física, se chama momento angular, não importa o nome. Então significa o quê? Como aquela massa que formou o sistema solar estava girando lentamente numa direção, à medida que os planetas foram se formando, eles mantiveram essa rotação. Sim, entendi. Urano tem que ter mantido essa rotação. Mas como ele está girado, significa que houve uma força muito grande. Puta. Que fez isso. Está falando de um planeta, como você falou, muito bem falou no início, que tem 4 terras de raio. Caralho, uma maluco. Uma senhora pancada pra poder fazer o bicho virar nessa... Betelgeuse, olha aí. Não é o planeta... o planeta andarilho que vive aí? Foi Nibiru. Nibiru. É isso aí, cara. Esses planetas aí, cara, que ficam zoando o César lá, cara. Cara, então eu não sabia por que ele tinha... Eu sabia que ele tinha esse eixo zoado, mas eu não imaginava porque era um mistério. Então a teoria é que ele realmente tomou uma porrada... Uma porrada violentíssima que girou ele. Caralho, um acidente de carro, mano. Violento. E ele tá numa posição do sistema solar também, que as pancadas ali eram muito mais, né? Aquela parte final ali, onde vai depois que acabar tudo, onde residem lá os cometas, os planetas anões e tudo mais, ele não tem a proteção, né? Que Júpiter ali que protege, não tem, é depois de Saturno, então ele tava mesmo propício a essas grandes pancadas aí que ele tomou. Space, the final frontier. Netuno. Netuno é o último planeta do Sistema Solar atualmente. Ah, não fala isso. O Sistema Solar acaba ali. Ele também é um planeta gasoso e a gente pouco sabe dele também, pelo mesmo motivo, né? Poucas sondas, nenhuma chegou lá direito, né? Não tem muita imagem, não tem muita informação. E quando Plutão, ele era, fazia parte do Sistema Solar, ele, às vezes, né? A órbita de Plutão e a órbita de Netuno, elas se cruzam. Então, às vezes, isso. Netuno estava mais distante que Plutão, às vezes Plutão estava mais próximo. Na época que Plutão era planeta, Plutão tinha uma época que ele virava o 8º planeta em relação ao Sol e depois voltava a ser o 9º. Ela cruzava e... Isso. Exato. Então, Netuno é chato. Netuno é azulzão. A única coisa talvez interessante de Netuno foi a maneira que ele foi descoberto, que quando se observava Urano, as pessoas percebiam que a órbita dele não fazia sentido pelo que se conhecia do Sistema Solar. Então, deveria ter algo atrás dele, uma massa grande depois dele, para poder fazer essa modificação da órbita. Uhum. Então, Netuno foi primeiro previsto matematicamente e depois descoberto observacionalmente. Olha que maneiro. Porque era a única maneira de encaixar realmente as contas de mecânica orbital com o que acontecia na realidade. É talvez a única coisa interessante dele, o resto realmente é completamente chato. Tá 30 AUs de distância. Descoberto em 1846. Olha aí. Mas é engraçado que todos esses gigantes, esses planetas levam praticamente um ano para fazer um movimento de rotação, né, no seu próprio eixo, incluindo Netuno. Mas Urano, voltando ali rapidinho, ele leva 17 horas. É mais uma indicação que ele tomou uma porrada que acelerou ele, além de tudo. É engraçado, né, cara? É impressionante. E Plutão, coitado? Coitado de Plutão. Plutão foi rebaixado, né? Plutão foi rebaixado, cara. Por que isso, cara? Não era amigo do Fluminense? É brincadeira. Não virou a mesa, né? Mentira, os advogados do Fluminense é foda. Aliás, Plutão só foi descoberto em 1930. Isso. O que fode mais ainda os mapas astrais das pessoas. É. Detalhe, Plutão foi descoberto, ficou famoso, perdeu o cargo e não completou uma órbita. Excelente. É. A órbita de Plutão são 90 mil dias, o que dá uns quase 250 anos, né, cara? Realmente, tudo aconteceu muito rápido. Foi uma carreira meteórica. Mas por quê? Vamos lá. Vamos dizer por que Plutão foi rebaixado. Porque ele não é um planeta. Com o avanço, né, de toda a tecnologia que a gente tem disponível, os astrônomos descobriram vários objetos, vamos dizer, depois da órbita de Netuno, que eles chamam de objetos transnetunianos. Ah. E aí você tem Plutão, Hélice, Sedna, Orcus, Coar, objetos que parecidos com Plutão, é isso? Parecidos com Plutão. Na verdade, os astrônomos dizem que existem 70 mil objetos congelados, né, em uma pedra de gelo praticamente, que tem a mesma composição de Plutão e que medem 100 quilômetros de diâmetro ou mais e que ficam ali numa região do Sistema Solar chamada de Cinturão de Kuiper. Uhum. Então você tem 70 mil objetos mais ou menos do mesmo tamanho de Plutão. Plutão, então, foi rebaixado por quê? Né? Existe a União Astronômica UAI, né? Ela tem uma... UAI. Requisitos, né? Para um objeto ser considerado planeta. O primeiro deles é que ele precisa ter uma órbita ao redor do Sol, e aí Plutão conseguiu se safar, passou pelo primeiro pré-requisito. Uhum. Ele precisa ter uma gravidade, né? Suficientemente para manter ele na forma esférica, né? Porque ele pode se deformar todo, igual as duas aí que a gente citou durante o programa. Uhum. Então Plutão passou também, porque ele tem uma forma relativamente esférica. E ele precisa que a vizinhança ao redor dele seja limpa. Então vamos dizer assim, você tem Júpiter, a vizinhança de Júpiter é limpa. Ele tem aquele, o ecossistema dele ali das duas, mas fora dali não tem mais nada. A Terra tem a Lua e fora da Terra não tem mais nada. Plutão não. Plutão tem, muito perto dele, ao redor dele, essa grande quantidade de objetos. Então eles não puderam, devido a esses requisitos que eles criaram, classificar mais Plutão como um planeta. Então, para não diminuir tanto assim Plutão, eles criaram o termo de planeta anão. Ah. Hoje é considerado um planeta anão, não só ele, mas vários outros objetos são considerados. Qual o tamanho de Plutão? É pequenininho, né? Plutão é 1.100 quilômetros de raio. What? É uma bolinha. E a Lua? A nossa Lua? A nossa Lua tem 1.700 quilômetros de raio e Plutão tem 1.100 quilômetros de raio. Ele é menor do que a nossa Lua? Menor que a nossa Lua. Caraca! Mas isso aí não tem problema. Isso aí não... Não tem problema pra ser planeta? Não tem problema. Ah. O problema é que ele tem... A Lua dele, Caronte, é quase do tamanho dele e em volta dele você tem muito objeto. Ele não tem uma órbita, vamos dizer, limpa. É, peraí. Se a Lua dele é quase do tamanho dele, então um orbita o outro, né? Como se fosse aqueles dançarinos de mãos dadas. Sim, o centro de gravidade do conjunto fica fora da superfície de Plutão. Do planeta, né? Exato. Caraca, cara. Eles estão rodando em torno de um ponto que tá entre os dois. Sim. Realmente a dança dos bailarinos. E por que que Plutão, que ficou famosão, e a Lua, que quase o tamanho dele, é tipo o irmão que se deu bem e outro irmão que é o merda? Ele é um pouco menor que ele. Plutão já é difícil de você ver, né? Então imagina a luazinha dele, né? Vai ser mais complicado. Então cara, é tudo essas perturbações na órbita, a previsão de uma órbita que deveria existir num lugar e não tá. Então, isso aí tudo veio acompanhando, logicamente, com o desenvolvimento tecnológico, né? Então, só com telescópios, observatórios cada vez mais potentes que puderam chegar nisso. A New Horizons, né? Essa sonda que foi lançada, a ideia é que ela chegue no sisteminha ali de Plutão em 2015, e aí nós vamos poder responder muitas perguntas sobre Plutão. Em 2015 já? É. Pô, excelente. Foi lançada há muito tempo, né? Mas é, ela chega em 2015. Foi lançada há um tempinho já. Excelente. Teremos mais informações sobre Plutão. Não consigo esperar e agora. Outra característica muito interessante de Plutão: Plutão é tão longe do Sol que, diferente dos outros planetas, a órbita dos outros planetas, elas são mais ou menos circulares. Então, quer dizer, a distância, o ponto mais próximo, mais longe do Sol, é mais ou menos o mesmo. Como vocês falaram, Plutão é bem alongado, tanto que tem momentos que ele passa na frente de Netuno. No ponto mais longe do Sol, é tão frio, ele tá tão longe, que a atmosfera de Plutão congela. A atmosfera congela como? É tão frio que o gás que tá em torno ele solidifica. E nos pontos mais próximos ela volta a ser gasoso. Ah, tá. Nos pontos no verão e inverno de Plutão, teoricamente, né? Quando isso, ela tá mais perto do Sol, ele volta a ser gasoso quando fica mais distante e congela. Exatamente. Caraca, cara. É uma coisa muito interessante também. Como Plutão é tão longe e a New Horizons teve que fazer estilingue gravitacional com a Terra para pegar a velocidade, então ela não tem como entrar em órbita. Então ela está fazendo essa viagem toda. De Plutão, você diz? É. A New Horizons foi lançada em 2006, uhum, para chegar em Plutão em 2015. Nossa. Ela fez um monte de manobras, inclusive passou 800 quilômetros da Terra numa das órbitas. Aham. Uhum. Para pegar velocidade, para conseguir chegar em Plutão, e ela não vai parar em Plutão, ela não tem como. Não tem como, ela tá muito rápida, é isso? Exato. Então ela vai fazer um flyby, ela vai passar, fotografar, medir, usar tudo quanto é sensor e depois vai seguir. Putz, será que ela chega na Voyager? Não, não tá tão rápido. Space, the final frontier. Você acabou de falar que existe um cinturão de Kuiper depois de Plutão. Quer dizer, o sistema solar não acaba depois de Plutão, né? Você ainda tem mais... Você tem muita coisa a mais, né? Você tem o cinturão de Kuiper e depois tem a nuvem de Oort ainda, que é o berçário dos cometas, né? Então os cometas, eles nascem... Ah, é? E de lá eles saem e vêm pro sistema solar e passam. Alguns passam perto da Terra, outros nem tanto. Alguns são rasantes ao Sol. Nós tivemos no final do ano de 2013, em novembro de 2013, era expectativa do cometa Ison, que ele seria o cometa do século. Ele viajou aí aproximadamente, acho que 10 mil anos, desde a nuvem de Oort, para chegar até aqui e morrer no Sol, porque ele passou muito perto do Sol, não reapareceu do outro lado, como os astrônomos esperavam. Se ele reaparecesse, provavelmente ele seria aí um cometa belíssimo de se observar. Não seria observado do Brasil, mas o pessoal no extremo norte aí do hemisfério norte poderia ver, mas ele não conseguiu. Na hora que ele passou muito perto do Sol, ele é um cometa rasante, que a gente chama o Sol, ele passou perto e ele foi desintegrado no Sol. Então... Segundo Star Trek 4, ele viajou no tempo. É só dar uma volta no Sol que tu consegue, rapaz. Conseguem, é. Mas aí, então a gente tem os cometas, vários deles aí são famosos. O Lovejoy, em 2011, ele era um cometa rasante também. Ele passou pelo Sol, todo mundo pensou que ele tinha morrido, mas dias depois ele reapareceu e foi um espetáculo. Pra gente aqui do Brasil, ele foi muito bom. Ele ficou de manhãzinha, no final do ano de 2011, perto do Natal ali, você via a cauda dele, tava impressionante. Então o pessoal da Argentina, Uruguai, Brasil, conseguiu fotos aí maravilhosas do Lovejoy. Mas só via com o telescópio? Não, você via olho nu. A olho nu? Olho nu. Porra, como é que a gente não ficou sabendo disso? Você tinha que acordar bem cedinho, umas 4:30 da manhã, ir pra um lugar assim que você tinha uma visão boa do horizonte, leste, e você via a caudinha dele e tudo mais. Lógico, com o telescópio você via muito melhor, claro, mas, claro. Mas ele foi um espetáculo. Então a nuvem de Oort é esse berçário aí dos cometas do sistema solar. Por que os cometas nascem lá e eles conseguem dar essa queda absurda em direção ao Sol? Mais ou menos o mesmo efeito, né, que acontece com as naves, né? Eles vêm passando, quando eles não são capturados pela órbita de Saturno, quando eles não são capturados por Júpiter ou se chocam com Júpiter, eles vêm ganhando aceleração e vêm, é a órbita deles, né? É essa aí, é a órbita dos cometas. São os vizinhos encheridos, rapaz. São pedras de gelo, né? Na verdade, nada mais são do que pedras de gelo que vem. E, aliás, a gente tem essa ideia do cometa com aquela cauda, né? Essa cauda, ela não denuncia a trajetória do cometa como se fosse uma turbina, né? Ela, na verdade, ela se forma em relação ao Sol, né? Quando ele passa em relação ao Sol, a cauda tá sempre em oposição ao Sol, porque o Sol tá derretendo lá o gelo, os gases sendo expelidos pra fora do cometa, né? Exato, metade da órbita o cometa anda de ré. Exatamente. E boa parte do tempo, quando são descobertos cometas, logicamente, né, os astrônomos não veem cauda nenhuma, eles veem um pontinho e... Isso. A descoberta de cometa é um negócio interessante, porque a cauda mesmo só aparece quando ele tá perto do Sol. Sim, sim, com certeza. E um tempo atrás descobriram um asteroide com cauda. Um asteroide com cauda? De um gás? Asteroide com cauda. De gás? É, poeira. Poeira, olha aí. Depois descobriram que era poeira, o bicho tava se fragmentando por algum motivo, mas a imagem era linda, parecia uma nave base Cylonia da versão nova de Galáctica. Space, the final frontier. Agora, uma coisa legal que o Sacani falou há pouco, que até o Alexandre me perguntou, apesar da gente saber de onde os cometas vêm, a gente não tem certeza ainda exata o que causa eles saírem da nuvem de Oort. Existem algumas hipóteses de perturbação de outras estrelas, de algum objeto massivo que a gente não vê, o Betelgeuse lá, o Mingu, mas ainda não se é fechado o que causa esse primeiro movimento deles para descerem para o sistema solar. Eu voto em naves passando no hiperespaço. Não, o Douglas Adams seria mais criativo. Ele diria que é o grande pinball do sistema solar. O grande pinball galáctico. Sabe quando tu manda a bolinha do pinball, você puxa aquela merda e pá! É lá que essa porra dessa mola tá. Exatamente, a questão é saber o que é essa mola. Exatamente. E depois da nuvem de Oort, tem uma coisa muito legal, que é o que o pessoal fala que é a heliosfera, uhum. Que é o ponto onde as partículas que saem do Sol, elas param. Elas saem do Sol e vão andando, diminuindo velocidade, até chega um momento que elas param. Nesse ponto, que é forma uma esfera em torno do Sol, que é a bandeirinha do final do sistema solar. É um pouco depois da nuvem de Oort ali. Que a Voyager cruzou há pouco tempo aí, né? Não se sabe se ela cruzou. Ah, não se sabe? Não. Porque você tem, na verdade, uma das medidas para definir, né? Vamos definir o limite do sistema solar. Uma das medidas é a heliosfera. Uhum. Só que existem outras medidas. Por exemplo, se você vê o raio, né? O, vamos dizer assim, a extensão de atuação do campo de gravidade do Sol é uma outra medida. A heliosfera é onde o vento solar, né, para de agir. Então, naquele ponto ali, as partículas vindo do Sol não têm mais efeito e começa a ter efeito da partícula do meio ali interestelar. Lembrando que a estrela mais próxima do Sol é a Alfa Centauri, que está a 4.2, 4.3 anos-luz de distância. Uhum. Então vai ter um momento aí que espera-se que a Voyager passa. Eles fazem várias indicações. É, você analisar hoje dado da Voyager é muito complicado, né? Porque muitos instrumentos pararam de funcionar, tem muita incerteza em tudo isso. Mas as últimas notícias que eu li aí sobre é que eles não afirmam categoricamente que ela atravessou o limite do sistema solar. Uhum. Mas tem essa polêmica aí no ar se ela passou ou não, né? Então... Cardoso, o que tem depois da heliosfera mesmo, hein? Itaquera, Santa Cruz, Campo Grande. Vagem Grande. Vagem Grande. Vagem Iguaçu. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.